Eu sou fã de tecnobrega. Não dá pra não gostar. Por isso eu não saio mais do Pará. Eu adoro tecnobrega. É muito bom pra dançar. É a música que eu gosto de escutar. I love techno brega. I love techno brega. Thank you.